Bem-vindo, amigo herege! Dissidentes e profanadores do mundo da música, univos! Está começando mais um, na verdade, o primeiro... Heresia Sonora. Versão podcast. Beleza, então. Começando, valendo. Valendo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olá, meu nome é Rafael Prim e eu acredito em milagres. Olá a todos, meu nome é Renato Negrete e eu quero ser sedado. Eu não quero viver a minha vida outra vez. Eu só quero ter algo para fazer. E hoje nós vamos falar sobre os Ramones. Afinal, os Ramones são os pais do punk? Pergunta polêmica. Certamente já estamos sendo apedrejados por muita gente, porque os Ramones, eles são... ficaram como os mitos, né? Criadores do punk, venerados por muitas bandas que vieram depois deles. Mas há quem também quem defenda que não, que os pais do punk são os Sex Pistols, e tudo isso a gente vai discutir hoje no programa. Então, pra gente responder essa pergunta, a gente vai falar um pouco sobre o que é o punk, o que é o movimento punk, como é que ele se inicia. A gente vai enfocar com certeza sobre o que foram os Ramones, né? Falar sobre o início da banda e como foi a trajetória deles. A gente vai falar também sobre o que é ser pai. Sobre o que é ser pai do punk. Vamos fazer um pouco de contextualização histórica, né? Na medida do que a gente puder. Vamos falar sobre o que foram as bandas chamadas de proto-punks ou pré-punks. Sobre os grupos que surgiram quase que simultaneamente aos Ramones, né? O movimento tanto em Nova York quanto em Londres. E vamos falar sobre também, se der tempo, se não der tempo eu corto isso depois. Uhum. Sobre os diversos movimentos do punk e as repercussões que esse movimento teve até os dias de hoje e muito mais. A gente podia ter também algum nome pra chamar o editor, tipo, solta a vinheta aí, fulano de tal, sendo que sou eu mesmo. On YouTube, we'll have to do something off our first album now, take it, Diddy. I can't help it! Então, a primeira coisa sobre o nome dos Ramones. Você tá ligado qual é a parada do nome dos Ramones, cara? Então, pelo que eu lembro de ter lido sobre o Paul, não era o Paul McCartney, que por um tempo se chamou Paul Ramon, em outra banda, pré-Beatles ainda. É. Então, em homenagem ao Paul Ramon, eles decidiram se chamar dos Ramones, o que até gerou uma série de anedotas engraçadas, do tipo, o pessoal perguntando se eles são realmente irmãos. Tem gente até hoje, se você procurar no Google sobre os Ramones, aparece lá a sugestão do Google, os Ramones são realmente irmãos? Ou também tem uma... não sei se a gente fala nisso mais pra frente, se já cabe agora, mas quando eles foram contratar um dos primeiros empresários dele, que é um cara até famoso, que produziu também o Stooges e enfim. E o cara, pô, como assim? Vou assistir o show dos Ramones, é uma banda de cúmbia, de música latina. O cara foi... ele não queria ir porque ele achou que fosse uma banda de música latina. E depois ele acabou indo ver o show e acabou produzindo o primeiro álbum do Ramones. Agora, você sabe que a Decicopédia tem uma explicação muito boa pra isso, né? A Decicopédia. Que eles dizem que é porque, na verdade, a banda começou com o Seu Madruga como vocalista, que a versão mexicana era o Don Ramon, né? É verdade. Eles têm essa... Decicopédia. Que faz muito sentido, porque você vai ver, o Seu Madruga já tinha todo o estilo de jeans e camiseta básica e tal. Sim. Primeiro cover que eu fui de Ramones foi uma banda chamada Madruga Mones. Acho que tá tudo conectado. Caraca, bicho! Pra você ver que essa informação aí tem fundamento. Essa história do Paul McCartney, eu já li diferente. É difícil de saber porque, como a história de qualquer banda, né, as pessoas começam a criar mitologias por trás disso, as pessoas inventam história, mas tipo, parece que o Paul, ele, quando ele ia ficar em hotel, ele registrava Paul Ramon, em vez de Paul McCartney, pra meio que despistar e não dar muita trela que era ele que tava passando por ali. E tem uma coisa que eles, desde o início, eles tinham essa consciência de que isso daria uma unidade pro grupo, né? Tipo, deles terem o sobrenome Ramone, todos eles, né? Uniformezinho. Jaqueta de couro. É, é. Com cabelinho. Se a gente for considerar que eles são pós-Beatles, né? Lembra bem a ideia dos Beatles iniciais lá, deles estarem uniformizados e tal. Sim. De criar essa unidade. Mas aí eu já comecei mal, cara, porque já tô comparando Ramones com Beatles, isso aí vai dar merda. Ah, foda-se. só comentando heresias. E os bichos se formaram então em 74, né? Eles começaram a ensaiar e começaram a se apresentar no CBGB, né? Sim. Lembrando que eles vêm do Queens, Forest Hills, que pelo que eu entendi nas minhas pesquisas é meio que a Palhoça de Florianópolis é como Queens é pra Nova York, assim como a Baixada Fluminense é pro Rio de Janeiro, e a sua comparação, acho que toda cidade tem a sua comparação. E o CBGB, a história dele vem até desde antes do Ramones, né? O Ramones, até o dono, tem uma entrevista com o dono do CBGB falando que falou pro Ramon, não, vocês querem tocar aí, toca, mas não vai dar ninguém, toca aí. E esse BDB é uma coisa que, na verdade, ele começou a ser meio que movimentado também nessa época. Sim, na verdade, até foi, ele já era famoso até antes, do pré-Ramones, né, ali começou o movimento proto-punk, Pat Smith, Television. O negócio do CBGB, cara, ele representa muito pro movimento punk ali da época, por ele ser bandas que passam a tocar música autoral de maneira muito próxima do público, né? Era um momento que o que acontecia nos bares eram bandas que tocavam covers, de maneira geral, e a música autoral ela acontecia em grandes estádios, você ia ter que ir pra ver músicos virtuosos, era um outro campo, e que os caras ali do subúrbio, essa galera não tinha muito acesso, ou não se identificava com aquilo, né? Porque era uma coisa muito, muito distante. As bandas famosas nessa época eram aquelas bandas hippies, né? Que tava no auge também do movimento hippie ou do movimento psicodélico, era uma coisa também um pouco que realmente esse pessoal não se identificava. Uma das lendas que tem é que eles começaram com a ideia de tentar tocar alguns covers, de tentar tocar músicas de outros e que eles não davam conta, que eles não conseguiam fazer. E aí eles meio que largaram mão e disseram, tá, então a gente vai fazer a nossa parada aqui. E já entra numa outra ideia que é que eles não eram bons músicos, tá? A gente vai discutir isso um pouco depois, né? Tem um negócio ali de... que é o contexto histórico da época, né, que retrata um pouco da, acho que um pouco das temáticas, das letras do... Eles estão o tempo todo dizendo o que eles querem e o que eles não querem, né? Acho que isso é muito engraçado, porque é de uma objetividade tamanha, e pensando na própria figura do Joey Ramone, né, como sendo um cara que é bastante introspectivo, bastante introvertido, tímido, a entrada numa banda em que ele é o vocalista vira uma espécie de exorcismo de si próprio, né? De você manifestar o que você quer fazer da vida. Todos eles, de uma certa maneira, eram caras que estavam destinados a serem Zé Manés, a estarem ali metido com roubo, com prostituição, ou de... São caras que não tinham perspectiva nenhuma, né? Sim. E aí, participar de uma banda é a manifestação dos seus desejos, o que que eu quero, o que que eu não quero fazer, o que que estão dizendo que eu tenho que fazer, mas eu não tô afim disso, né? Acho que tem essa pegada muito, eu estou falando aquilo que eu estou sentindo mesmo, e que traz essa honestidade, eu acho, né? Sim. Essa honestidade pro que eles estão colocando. Falando nisso, tu sabe das origens da música Fifth and Third? Não. Do primeiro álbum, que basicamente é isso aí que você falou da prostituição e tal, que o Didi compunha a maioria das músicas, né? O Didi Ramone. Ramone. E 1533rd era um cruzamento de avenida muito famoso em Nova York, era onde se você quisesse um prostituto, você ia lá. Aí tem isso que você falou sobre as lendas, né? E sobre ninguém sabe até que ponto ele realmente se prostituía ou ele só vivia por lá, mas a ideia, inclusive a letra fala, né? Que além dele estar lá, ele nunca era escolhido. E a ideia dele era pegar a faca dele lá e quando ele fosse escolhido era roubar e matar. Caraca. A pessoa que escolheu ele pra provar que ele não era gay. E desde essas coisas mais pesadas até coisas bem de adolescente apaixonado, né? De um romantismo quase ingênuo ali, né? De vontade de se declarar pra uma garota e não saber muito como fazer isso. E se você tá no palco, parece que é uma possibilidade de fazer essa coisa acontecer. Sim, o Joey era um romântico. É, ele era um romântico, sem isso dúvida. Aí. Isso aí, ainda vai, a gente deve chegar nisso lá na frente. Imagino que, na verdade, o Joey Ramone e o Johnny Ramone, boa parte do tempo ali de banda deles, eles não se bicavam direito, né? Nossa, porque, cara, eles, na verdade, todos eles têm um conflito. É normal, né? 20 anos de banda ali, mas no caso do Joey e do Johnny em particular, foi bem por causa de uma mulher, né, que aconteceu, então... É, tem essa parada aí. Mas o Johnny mesmo, ele fala que ele tinha ódio mesmo, assim, por vários dos integrantes. Tipo, ele chegou num tempo da banda que eles se suportavam, assim, cara. Que é foda, né, cara? Tipo, todos eles tinham uma personalidade forte, né? Tipo, tinham os seus vícios, as suas manias, o seu jeitão esquisito de viver, às vezes, e nem sempre dava pra conviver, né? Sim, e eles em particular mais, porque, caralho, até politicamente o Joe e o Johnny eram completamente, porque parece, por mais que o punk rock é normalmente associado mais a uma linha de esquerda, né? O Johnny era conservador pra caramba, então até nisso eles não concordavam em nada. É bem, eles são muito diferentes mesmo, é muito esquisito ali, até é incrível que eles tenham aguentado mais de 20 anos juntos. Sim, mas tem uma coisa que é legal também, é que se tu pensar, por mais que eles tenham colaborações diferentes, uma hora um tá compondo, né, tipo... Eu não sei se teve um deles que não compunha a maioria, mas normalmente eu parceria com os outros. Mas eu acho que todos eles, participaram de alguma maneira. E tu não percebe, assim, uma disparidade, a não ser quando você percebe esse tipo de coisa, que tipo, o Joey sendo mais romântico e tal, né? Mas de maneira geral você não vê tanta divergência, você não percebe que eles criam uma unidade enquanto grupo, ainda que sejam indivíduos bastante específicos. Era um momento de uma crise econômica muito grande, né? Que criava esse clima de desesperança para os jovens, né? Tipo, né? Sim, recém-saído da Guerra do Vietnã também, que foi uma derrota grande para os Estados Unidos, considerada uma humilhação até hoje. E a pior crise depois da crise de 29 estava acontecendo por ali, né? Crise do petróleo. Então, tudo isso estava alimentando esses movimentos um pouco mais revoltados. E o que tinha de resistência na época, como eu mencionei, do movimento hippie e tal, que era aquela coisa que já tava meio que saturando, porque era só aquele negócio paz e amor e vamos pro mato, e meio que esse pessoal não se identificava mais com isso ali, porque, porra, não, isso aí não tá dando em nada, vamos, a gente é um negócio mais agressivo, é pra gente botar pra fora a nossa raiva, né? Tipo, os Ramones tinham muito disso, apesar deles serem, quando você vê mais sobre eles, eles são meio tranquilos assim, mas você vê até tem uma anedota de quando os Ramones vão pra Inglaterra, que o John Lennon, que era o vocalista do Sex Pistols, ele, antes da fama do Sex Pistols, né, quando o Sex Pistols estava se montando, estava iniciando, ele queria lá conversar com os Ramones, ele queria ir lá no camarim, mas ele perguntou pro cara assim, pô, mas eles não vão me bater se eu for lá e tal, porque eles passavam uma impressão de medo, porque as músicas, querendo ou não, tinham um viés um pouco raivoso, né, a velocidade e tudo aquilo, então toda essa, o punk foi meio que a expressão dessa frustração e dessa raiva e tal. E tem uma coisa que eles todos, tirando o Tommy Ramone, que começou na bateria, todos eles eram muito altos, né? Tem uma coisa que aqueles caras altos de jaqueta e cabelos que você não vê o rosto, era uma coisa que assustava. Sim, sim. Eles criaram um visual, eles eram figuras icônicas, tipo personagens, né? Sim, por sim, isso eu acho também que cria-se muita mitologia por trás deles, porque eles viraram uns figurões mesmo. Sim, sim. O pessoal achava que era gangue, né? Ah, isso aqui a gente tava falando falando sobre a questão política, de que havia divergência entre eles sobre a opinião política, talvez a coisa mais acertada deles tenha sido não falar sobre política, né? É. É claro que a gente pode pensar que a manifestação do seu desejo naquele momento, essa honestidade, essa coisa completamente objetiva, direta e dura, pode ser uma manifestação política, mas eles não se manifestavam de maneira direta, né? Igual os Sex Pistols faziam. O Clash muito mais que o Pistols. Tá? O Clash foi a primeira banda dessa onda punk aí a meio que renegar um pouco o niilismo e falar seriamente sobre política, foi o Clash. Uh-huh. O Pistols um pouco também, mas daquele dia. O Ramones teve, claro, tem vídeos aí da internet do Joey falando sobre política, e tem algumas músicas, principalmente, não sei se você lembra aquela música Bonzo Goes to Beatwood. Uma música especialmente escrita para o Ronald Reagan, porque o Ronald Reagan, não sei se você lembra dele, se você viu alguma coisa sobre ele, mas ele era ator antes de ser presidente, né? Então o Bonzo era um programa que ele fazia, como o Bonzo acho que era um macaco, eu não manjo tanto disso, tá. Mas enfim, então, e isso aí foi, essa música foi escrita quando o Reagan foi pra Inglaterra visitar um cemitério da Segunda Guerra, uhum. Onde tinha bastante pessoas enterradas que eram ex-agentes da SS, né? Uhum. Então essa música é uma música bastante, a melhor música, na minha opinião, política do Ramones, mas realmente, como você falou, eles não foram tão fundo na... É impossível não se expressar politicamente, mas eles fizeram certo de não ir tanto nessa linha, porque senão... Por eles terem divergências políticas entre eles, é que eu acho que é uma parada eles não terem entrado nisso, porque senão a banda não se sustentava tanto tempo. Sim, é verdade. É que se você for pegar os maiores sucessos dos Sex Pistols, apesar de que eles duraram bem pouco, né, mas fizeram um barulhão na época, eles mexiam direto com valores tradicionais mais ingleses, né? Sim. Eles começam mexendo com a rainha, com a família real inglesa. Eles... Mas os Ramones não? Agora eu quero cheirar uma cola, Now I Wanna Sniff Some Glue. Sim. Não no mesmo nível, acho que em níveis diferentes, mas... É, os Ramones estavam numa libertação pessoal, assim, de poder fazer o que se quer, né? E os Sex Pistols estavam meio polemizando tradições, né? Sobre... São níveis diferentes de crítica. Acho que a gente podia falar um pouco sobre a música dos caras. Tem uma coisa que eles são conhecidos por serem uma banda que fazem música simples. Tem um trecho da Enciclopédia que é ótimo, que eles definem que os Ramones, eles são a banda que ficou 24 anos tocando a mesma música com vários nomes diferentes. A Enciclopédia é ótima, porque eles sempre são muito idiotas, né? Eles sempre querem diminuir o assunto que eles estão falando, né? Eles falam que os Ramones é uma popular ex-banda de punk, famosa por seus músicos sem coordenação suficiente para tocar mais de 3 acordes. É uma puta sacanagem falar desse jeito, porque você diminui os caras, mas na verdade enfim, eles estão querendo ser engraçados, né? E os Ramones, eles assumem o negócio que eles não sabiam tocar. Eles levam 2 anos pra gravar o primeiro CD também, porque eles precisaram aprender a fazer música. Sim. Até tem um negócio que eles começam só 3, né? Eles começam com o Joey na bateria, e aí o Didi era pra ser o vocalista, só que ele não conseguia cantar e tocar ao mesmo tempo. Sim. Tipo, ou ele cantava ou ele tocava. Uhum. E aí, então, então vamos ver se o Joey consegue mandar ver. E aí acharam a voz dele massa pra caramba, só que foi ficando insustentável ficar um vocalista na bateria, né? E aí chamaram o Tony. É, na verdade eles tentaram vários bateristas, deram várias audições, não acharam ninguém e acabaram botando o Tommy, porque o Tommy, acho que desde o começo ele já não queria, né? O negócio dele era produzir. É. E... Então o que tu falou, queria aproveitar essa oportunidade de tu falar da simplicidade pra falar alguma frase que o próprio Tommy falou aqui sobre o primeiro álbum, que ele usou exatamente essa frase, e aqui eu abro aspas: eliminar o desnecessário e focar apenas na substância. É, acho que esse aí era o espírito da galera. Esse negócio da simplicidade é um momento que, como acontece em vários momentos na história da música popular, em que a falta de formação musical, ela acaba sendo crucial pro desenvolvimento. Sim. pro desenvolvimento da música. Do ponto de vista de técnica instrumental, eles são simples. Tem uma certa simplicidade. E tem a coisa que eles, sendo simples, eles estavam, de certa maneira, revolucionando aquela ideia de que o músico tem que ser virtuoso, que ele tem que ser o cara que faz uma coisa que é impossível, que é distante das pessoas, né? E ali eles estavam fazendo coisas que, com um pouco de estudo, você conseguia tocar aqueles riffs, conseguia tocar aquelas notas, né? E uma coisa que é característica do som e do som da guitarra, que vem muito do Johnny, né? Que é um dos caras que eram desde o início, que tem uma importância muito grande pra banda, é que ele só tocava com palhetada pra baixo na guitarra, tá ligado? Ele nunca fazia pra cima e pra baixo, era sempre que... Isso virou uma característica dos Ramones e que depois você vai ver isso em vários lugares, porque isso muda completamente o próprio som da guitarra e a pegada, né? Porque é como... É o cara que... Não, às vezes ele não tem a técnica de fazer coisas mais sofisticadas, mas ele tá ali na raça, ele tá fazendo é com força pra você tocar no andamento que eles faziam, que era muito rápido, principalmente nos... ao vivo, fazer palhetada só pra baixo é quase impossível, cara. Não sei como é que os caras dominavam aquilo, né? Eles tinham várias coisas que, se for analisar harmonicamente, se for pensar em termos rítmicos, tinha uma simplicidade, sim, mas eles não eram, de forma alguma, amadores na parada. Mesmo o primeiro disco, que a gente pode pensar que ele teve condições de gravação que não eram as melhores da época, né? Sim. Foi um disco gravado super rápido, não era uma grande produção. O orçamento baixíssimo, né, pra época, foi $4,600. O que pra época principalmente era uma coisa absurda de você pensar, né? Sim. Então eles chegaram muito bem ensaiados e em pouco tempo, com poucas horas de estúdio, os caras fizeram acontecer. Porque eles desenvolveram principalmente um senso rítmico muito bom. Sim. Se você vai ver como eles tocam rápido, eles são super sincronizados e eles mandam muito bem nesse aspecto. E o que eu acho que é mais foda de tudo, cara, eles eram ótimos compositores de canções. Sim. As músicas, elas são gostosas de escutar, elas têm pergunta e resposta, elas têm, em termos de estrutura musical, e aí é curioso falar isso, porque dá de se pensar que eles, musicalmente, eles eram quase conservadores em termos de estrutura e de forma, mas o que eles revolucionaram em serem enxutos, em serem mais barulhentos, né? E eles representam um certo retorno, né, ao rock and roll que acontecia nos anos 50. Eles falam que na época, ali na década de 70, o espírito do rock and roll, da rockabilly, isso tinha sumido um pouco. E eles foram bastante influenciados por esse estilo, que foi o que eles ouviram quando eles eram mais novos, né? Esse negócio que eles eram ótimos compositores de canções vem bastante desse movimento também do rock and roll e até da surf music, dos Beach Boys. Lá, até dos Beatles, do início dos Beatles, se você vai ver, eles têm bem essa sacada de como fazer canções que vão funcionar, que você escuta uma vez e você sai cantando e que ela é agradável de ouvir. E não sei se esse tipo de coisa muitas vezes vem porque tem uma mente por trás, né? Não podemos esquecer que o empresário deles, que ajudou a gravar esse primeiro álbum, foi o Danny Fields, e o Danny Fields já tinha gravado Iggy Pop, já tinha gravado The Velvet Underground. Até a história de como ele acabou fechando com o Ramones foi que ele chegou pros caras e falou, pô, quero ser teu empresário. Os caras, quer saber, pô, a gente precisa aqui de um negócio aqui na bateria, que se tu comprar pra gente, tu pode ser nosso empresário. É um negócio que custava, sei lá, menos de mil dólares, e o cara saiu, levou, foi, e gravou o primeiro álbum. Mas tinha também já uma mente por trás que era que já tinha uma certa experiência, né, na música pop e nesse contexto do próprio punk e do punk. Mas tem uma coisa que era muito eles mesmo, assim, cara. Eu vejo que eles têm uma diferença bem grande com se você for pegar os Sex Pistols, por exemplo, os Ramones, eles têm muito mais essa parada de que era eles fazendo música e fazendo acontecer, e o produtor, ele dava um tapa na coisa pra ficar um produto mais bem acabado. Tipo, diferente dos Sex Pistols, assim, cara. Tipo, os Sex Pistols, ele já era um produto da própria indústria fonográfica, se você for pensar. pensar. Já era com um produtor que monta uma banda. Tipo, se você for comparar, sendo grosseiro, é claro, mas se você for pegar, é como aconteceu com os Backstreet Boys lá depois, só que com outra ideia, que é um cara que pensa, ah, esses caras aqui que são novos, eu vou ensinar eles a dançar, vou ensinar eles a fazer um negócio e vai virar um produto. Sim. Depois. Claro, não nessas proporções, né? Não, mas foi basicamente isso. A gente tinha lá o Malcolm McLaren, né, que era um cara que tinha ele tinha uma loja de roupas em Londres, e ele ia direto pra Nova York. É. Ele sem querer caiu nesse contexto, ele achou, puta, isso é muito foda, vou levar de volta pra lá. E ele chegou lá e montou a banda pra vender as roupas dele e tal. E assim eles montaram os Pistols, e foi já com esse intuito, né, de chocar, porque a loja dele já era uma loja que vendia roupa pra um pessoal mais alternativo. E isso até gerou depois um certo rancor no Ramones, porque apesar dos Ramones terem tido todo esse sucesso, comercialmente falando, eles não chegaram no que os Pistols chegaram, uhum. Né? Tem até uma entrevista do Joe, e isso no Brasil, no programa da MTV, pro Gastão Moreira, que o Gastão comenta, que o Sex Pistols estava pensando em fazer uma reunião, né? Reunir a banda e tocar. Inclusive, eles fizeram em 1996. E aí o Joe fala até de uma maneira meio pejorativa, que ele fala, essa ali é a banda que o Malcolm McLaren montou pra vender as coisas, os produtos da sex shop dele, e eles estão voltando agora só pra ganhar dinheiro. Eles nunca foram como a gente que tava ali no underground, se ralando, fazendo o mesmo som e tal. É, Então, realmente foi uma banda montada pra... Sim, sim. Não, eu acho que tem isso, tem essa questão aí, que os Ramones, na verdade, eles estavam a todo momento lutando pra ter alguma repercussão, né? Porque eles não eram tão famosos quanto os Sex Pistols, e chegou uma hora ali na década de 80, eles já tiveram que pensar em fazer shows em outros lugares, porque já não tava mais funcionando nos Estados Unidos, já não tava mais. Hoje a gente tem eles assim como uma das bandas importantes aí, que merecem a gente fazer um podcast sobre eles. Mas na época isso não era tão forte assim, a não ser para um grupo mais restrito. Eles eram de um público mais de nicho. Já o Sex Pistols foi uma coisa que bombou de maneira muito mais forte. Tanto é que eles têm poucos álbuns. Ah, o Pistols tem oficialmente um álbum. A banda durou em torno de 2 anos e meio. Foi uma coisa muito rápida, mas que foi estrondo, né? Até porque chocou muito. E teve todo. Como teve uma resposta muito negativa do establishment da Inglaterra. Tipo, eles eram proibidos de tocar na BBC, não tocava a música deles, e isso tudo gerou um feedback ali que foi bom pra eles, de ter todo esse... eles queriam ser controversos, e eles conseguiram ser controversos a ponto de proibirem. Daí eles teve um ponto da carreira deles que eles não podiam mais tocar na Inglaterra. Os caras foram tocar no mar da Inglaterra, porque era espaço neutro, e tudo isso aí gerava, e daí teve todo o caso também de colocarem os Sid Vicious na banda, né, e toda a repercussão da morte da Nancy e tal, de ter sido acusado, dele ter se matado praticamente com 21 anos, 22, não lembro agora. Então, o Ramones tentou também mudar um pouco a linha, eu acho que mais na década de 80, ali, acho que 82, 83, os álbuns, não sei se tu percebeu que os álbuns do Ramones dão uma guinada um pouco mais pop, quando eles demitem o Tommy depois de sair da bateria e entrar o Mark, ele volta a produzir, né? E depois eles acabam demitindo o Tommy e vão gravar com um cara que eu deveria saber o nome agora, não lembro, um maluco que já tinha produzido várias coisas, ele já tinha produzido muitas coisas antigas, que o próprio Joey gostava muito de ouvir antes de montar o Ramones, né? Então ele, pô, gravar com o cara, o cara é foda, vamos lá. O cara era meio... Tu tá falando do End of Century? Isso. É o cara que produziu o End of Century. Eu esqueci o nome dele agora e eu não anotei, mas era um cara loucão, assim, que deu uma guinada mais pop de Ramones, e teve anedotas desse tipo, que esse cara foi o cara que colocou uma arma na cara do Johnny Ramone, pro Johnny Ramone continuar repetindo o riff lá por 12 horas. Então... Isso aí eu acho que é lenda. Dizem que ele teria gravado esse álbum com o cara apontando uma arma pra eles. Então, eu acredito que muita coisa é lenda, mas que eles gravaram com a arma apontada na cara, não. Mas teve esses casos aí de isso com entrevistas. Tem uma, se você procurar na internet, não foi só os Ramones. Esse cara já apontou arma pra uma galera, inclusive pra alguém dos Beatles, acho que pro Paul, acho que pro Paul McCartney, não sei. Esse cara, ele é realmente famoso por ser uma pessoa meio fissurada por armas, e que era meio... bebia muito e botava arma na cara da galera mesmo. Então, eu achei aqui, o nome dele era Phil Spector. Exato. Exatamente. O nome do produtor. Exatamente. Tem. Ele produziu alguns álbuns de sucesso, inclusive álbum do Beatles, o Let It Be dos Beatles. Isso. Tem. Pode procurar que tem bastante informação na internet sobre ele colocando arma na cara das pessoas. É meio que a característica dele. E eu vi uma entrevista com o Didi Ramone que fala que ele chamou os caras no apartamento lá pra ver um filme de terror. E eles foram lá e tal. E depois que iriam embora, o cara, não, vocês não vão embora, não. E não deixou os caras embora e pegou a arma e. Caralho. A pessoa esquisita. Não foi uma, pelo visto, não foi uma essa guinada pro pop com esse cara, não deu muito certo, tanto é que depois o Ramones teve uma curva interessante, né, que normalmente as bandas, quando elas mudam um pouco no meio ali, elas não voltam mais. O Ramones deu uma guinadinha pro pop e depois voltou a fazer o som, porque até nisso o Johnny e o Joey discordavam, né, o Joey queria fazer um som mais pop, mudar um pouco, e o Johnny queria deixar cada vez mais pesado, cada vez mais funk. Teve essa parada aí com esse produtor, que se você for olhar esse álbum, ele tem coisas que não tinha nos anteriores, né, tipo, o uso de sopros, por exemplo. Sim. É da época do Rock and Roll High School, é do Rock and Roll Radio, são duas músicas desse álbum. Música com violão acústico também. É, tipo, ele tava apostando em transformar um pouco a sonoridade dos caras, né? E, tipo, você tem o Rock and Roll High School, que tem aquele riff que é feito no sopro, que jamais você imaginaria qualquer um dos Ramones fazendo. Sim. Do you remember? Sim. E até, tipo, tem um clipe que eu queria não ter visto dessa época, que é, se não me engano, I Want You Around, que é o Joe Ramone, e tem uma cheerleader, uma líder distorcida deitada na cama lá, e o Joe Ramone vai em direção a ela, e é meio assustador aquilo, é bem creepy. Aquilo é coisa de terror, né? É esquisito. Mas ainda nessa época, mesmo com essa guinada ao pop, não teve o sucesso comercial que eles queriam, não foi como eles esperavam, até talvez por isso que eles tenham voltado um pouco. É, foi uma frustração ali. E eles tiveram até um filme, cara. Um filme chamado Rock and Roll High School. Ah, é. Nunca que vi. Eles participam e tal. Tem uma coisa que eles são uma figura importante nesse filme aí e tal. E tem clipes desse disco aí, vem com essa ideia mais high school. Não sei se eles pretendiam voltar pra um público adolescente mais amplo, assim, sabe? Apesar de que eu acho as músicas desse álbum, inclusive a Rock and Roll High School, a Rock and Roll Radio, acho elas massa pra caramba. Sim. Elas são bem distintas, né? Do que tinha sido até então dos Ramones. Distintas e ao mesmo tempo nem tanto, mas... Não, eu entendo. Ainda é Ramones, sem dúvida. Eles nunca perderam essa característica, né? Não, eu acho que não. Eu acho que eles se mantiveram sendo a banda que faziam música sobre os assuntos que eles... Sobre as coisas que eles realmente pensavam. Se a música seguiu com a mesma simplicidade. E quando teve esse tipo de transformação, era uma coisa simples que não mudava estruturalmente, né? Tem uma outra música que... Essa, inclusive, é desse CD que chega a ter violino na música. Qual é o nome dessa música? Acho que é I Love You. Deixa eu ver. I Love You, Ramones. Uhum. Que essa, se você... Deixa eu ver se eu consigo tocar aqui. Baby, I Love You. Deixa eu ver. Deve ser Baby, I Love You. Já uma música que timbricamente com esses violinos, tipo, já... É uma coisa bem, bem distinta, mas você vai ver a letra, tipo, é uma coisa que eles já faziam, né? Esse tipo de romantismo. Sim. E tal. Pô, e aquilo que você falou dos shows, cara, dos shows deles nos Estados Unidos, isso foi um negócio, eles depois lançaram o primeiro álbum, até muito por isso que se considera que eles sejam os pais do punk, e meio que por isso, né? Porque as pessoas começaram a olhar pra eles do tipo, caramba, se eles fazem, a gente também pode fazer. Aí eles foram fazendo show, pô, fizeram show em Ohio, Ohio foi onde se formou o Dead Boys, por exemplo, fizeram show na Inglaterra. Quem tava lá sentado assistindo o show deles na Inglaterra? Joe Strummer, The Clash, tava a banda do The Clash, tava o Sex Pistols, então, eles faziam show não pra tanta gente, mas onde eles foram passando, pô, passaram pela Califórnia, pô, lá saiu logo depois Dead Kennedys e The Germs, e, enfim. Então, nesse começo eram shows menores, e isso é um fenômeno que eu não faço ideia porque aconteceu, que mesmo no auge deles ali, não no auge, mas quando eles estavam nos anos 80, tentando esse sucesso comercial, quando eles começaram a tocar na América Latina, cara, foi uma loucura, eles deram show no Brasil Brasil pra 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. E aqui eles foram um fenômeno gigante e depois voltavam pros Estados Unidos pra fazer shows menores, assim. Pô, é. Não sei quão menores, mas é um fenômeno esquisito, né? Esse sucesso que eles tiveram aqui. Tanto é que essa entrevista que eu comentei do Gastão, que eles realmente vinham, o Joe Ramone vinha ao Brasil muito, e o Mark gravou CD do Raimundo, o Mark Ramone gravou aquele DVD com a Tequila Baby, que é maravilhoso. As bandas desse movimento punk chegou na década de 80, isso deu uma baixa geral, né? Tanto é que muitas delas acabaram. Os Ramones, eles persistiram e aí eles vieram e fizeram bastante sucesso na América Latina, né? A gente ainda não citou, cara, mas aquele DVD The End of the Century, como é que é o nome completo? É The End of the Century, The Story of Ramones, que é um documentário lançado em 2003 já, que mostra umas cenas deles na Argentina, que é digno da Beatlemania, assim, cara, da loucura que foram os Beatles na época, de você ver as meninas chorando e gente correndo atrás e não deixando o carro passar na rua. Então acho que essa foi uma sacada e que possibilitou que eles se mantivessem, eles virem pra cá e perceber que aqui tinha um público em potencial. Ah, tem uma coisa, cara, que eu não falei ainda, que eu gosto demais de Ramones, cara. E inclusive a história dos Ramones tem a ver até com ter conhecido o Green Day, e tem bastante a ver até com o fato da gente ter, sim, se aproximado ali na adolescência, que você me mostrou as coisas que você tava ouvindo. Sim. E os Ramones, eu, de vez em quando, eu tô escutando eles, e agora, pra fazer o podcast, eu escutei mais também, escutei várias músicas deles, coisas até que eu não conhecia tanto. E dá de ver como eu gosto mesmo, cara. Eles têm uma parada que é um movimento punk, não sei o quê, mas as músicas dele dá vontade de dançar, cara. Elas são muito divertidas de se escutar. E eu não quero, sim, diminuir eles como se eles fossem superficiais, alguma coisa que fosse uma música leve nesse sentido. Não é. É porque é uma música que ela é boa demais de ouvir. Não é uma música que ela é desagradável nesse sentido. Tipo, aquela coisa que é barulhenta ou que você às vezes não entende o que a pessoa tá dizendo. Não é um som sujo como vai ter depois, sei lá, o Ratos de Porão, entendeu? Que é uma coisa que, puta, pra você escutar aquilo ali, você tem que estar preparado, cara, porque é pancada, é o vocal todo distorcido. É, isso é interessante, isso entra muito naquilo que a gente, uma coisa é você ouvir falar dos Ramones, outra coisa é você ouvir o Ramones, né? Porque quando você escuta falando dos Ramones, não, porque era aquele som pesado, rápido, sujo, aquela gangue, realmente você falou, e tem uma pegada pop no fundo, bem clara, que é realmente como você falou, é agradável aos ouvidos. E tem uma coisa, cara, que agora baixou um pouco o movimento, mas teve uma época que todo mundo tava andando com camiseta dos Ramones por aí, né? E muita gente pensava que era marca de roupa, né? Já aconteceu de me perguntarem onde é que comprava. Não, mas Ramones não é marca de roupa? Não, não é não. É, não sei como é que ressurgiu isso aí, acho que faz uns 3 ou 4 anos, que agora não tem mais tanto. Mas teve uma época que você via aquela senhorinha andando com a camiseta do Ramones e você pensa, acho que ela não sabe quem são os Ramones. Virou uma marca, né? Porque eles tinham também uma logotipo muito boa, né? Muito boa. Uma logotipo icônica, né? Que vai depois ser retransformada, ressignificada por outras bandas. E você faz uma camiseta dos Beatles com o nome dos Beatles dentro da logo do Ramones, né? Ah, se colocou de tudo nesse logo depois. É, virou um ícone da cultura pop. Sim, aparece muito em filme, Transformers e etc. Tem muito, muito filme que o cara tá lá só aleatório com a camisa, a pessoa olha, pô, que camisa maneira, nem sabe do que se trata. Sim. Mas tá lá. Acho que sobre essa simplicidade, sobre esse negócio do Ramones e de eles fazerem um negócio simples e tal, e ter que aprender a tocar, é aí que entra, eu acho, esse lance do protopunk, das bandas que vieram antes, né? Porque mesmo que o protopunk não defina um gênero musical, tipo, ele representou isso, esse negócio do cara ir lá e fazer uma música simples e com vocal, às vezes, nem sempre muito bom. Até uma das bandas que mais importante nesse sentido é, por exemplo, um exemplo é o Velvet Underground. Quando falam, pô, Velvet Underground, influenciou o punk, como? Porque você escuta lá, são umas musiquinhas com violão, meio tranquilonas, mas você vai ver ali, pô, é uma experimentalidade absurda, com uma voz que não é considerada boa, do Lou Reed, nunca foi considerada boa, e o cara fazendo mó balada ali, romântica, mas é uma música sobre heroína, ou sobre drogas, ou sobre prostituição, então começa por aí, né? E aí sim vai, pô, se você ouvir, e até o foco era a pergunta se o Ramones são o pai do punk ou não, eu acho que eles foram nesse sentido de saírem tocando e espalharam, de certa forma, eles foram responsáveis por espalhar isso, mas se você pegar álbuns assim, cara, principalmente New York Dolls, da banda New York Dolls 73, que era os caras lá de Nova York que tocavam vestido de mulher, cara, é uma pegada já ali, você já vê toda essa energia que depois virou característica do punk rock, você já vê isso em 73, e principalmente, pô, a principal banda ali, acho que é talvez o Stooges, né, cara, que em 69 lançou o primeiro álbum ali, já bem experimental, bem garagem, o segundo álbum, Fun House, em 1970, já tinha uma pegada nessa linha, tipo, mais agitado, aquilo que seria o punk, e principalmente daí o Iggy The Stooges, que daí passou a se chamar de Iggy The Stooges, ao invés de só The Stooges, em 1973, com o How Power, que, cara, se tu ouvir o How Power, tu vê o punk rock ali, tipo, saindo ali, entendeu? Aquela transição entre o garagem e aquela pegada realmente enérgica, Search and Destroy, tu conhece essa música? Se tu não lembrar dela agora, dá uma escutada aí, que tu com certeza essa música em Tony Hawk, e ela foi regravada por Deus e o Mundo aí no mundo, e tipo, o The Stooges ali foi uma, o hip hop influenciou totalmente essa geração, e era uma sonzão, e foi essas bandas que começaram a tocar no CBGB, né, esses caras que não conseguiam achar onde tocar em Nova York, e o CBGB abriu ali as portas e os caras foram ali, então todas essas bandas que vieram antes foram bastante importantes pro punk se formar ali, né, depois também teve o Johnny Thunders e o Heartbreakers, que lançaram música. Até teve música, uma das músicas mais famosas do Heartbreakers foi uma música que é Chinese Rocks, que depois o Ramones já gravou, foi escrita pelo Didi Ramone. O Didi andava bastante com essa galera. E o Television também, né? Bandas que surgiram ali já moldando essa cena. É, até nesse contexto também, pô, tem uma banda muito aleatória, cara, que se for ouvir, The Monks. É uma banda que é alemã, só que os caras eram caras que eram do exército americano, que estavam na Alemanha, gravaram um CD lá, gravaram um CD só. Tem que ver o vídeo desses caras, velho. É muito, chega a ser anacrônico aquilo, o cara tocando um som experimentalzão, distorcido, tudo vestido de monge, com a cabeça raspada em cima. Sério, aquilo é, tudo aquilo que veio antes, teve muita importância, só que talvez, daí o Ramones talvez só responsável por condensar tudo isso, um movimento que era meio local ali, né, e ajudar a espalhar, que foi também nesse contexto que o Malcolm McLaren levou pra... Pois é. O McLaren não levou isso pra Inglaterra quando ele viu o Ramones, ele já levou antes quando ele viu o New York Dolls, por exemplo, entendeu? Eu já tinha ali todo um negócio de alguns anos ali rolando ali. Com certeza, com certeza. E... Uhum. Ah, eu considero que os Ramones, Sex Pistols e The Clash, eles surgem juntos, né? Apesar de que você tem registros dos Ramones começando a formar a banda em 74, Sex Pistols em 75, mas, tipo, cara, pra aquela época, um ano de diferença, bicho. Não é muita coisa. Não é nada, né, cara? Tipo, uma banda como Sex Pistols não surge assim, tá surgindo um movimento de uns caras que estão começando a ensaiar lá em Nova York, vamos agora tipo dizer que somos influenciados por ele. Não sei se é tanto assim, acho que eles surgem juntos com formações e ideias específicas, né? Sim. Mas o que que eu acho que os Ramones, como esse mito fundador aí do punk, como sendo esse ícone, tem a ver até com essa parada aí, se você, a gente fizer uma analogia com a logotipo dos Ramones. Não é à toa que a logotipo ela é muito boa, eu acho que sintetiza a ideia do que são os Ramones. Eles, eu não sei se eles são os pais, né? Eles meio que transformam o punk numa coisa que é claramente identificável. Se você tem o que é o proto-punk ali, com as diversas influências, as bandas elas tinham vertentes diferentes. Você vai ver o New York Dolls, o fato deles se vestirem de mulher já é uma coisa bem característica deles, muito específica, e que não vai se conectar muito necessariamente com o restante do punk. A questão de criar um visual bem definido, né? Tipo, eles se vestiam todos iguais, eles criaram esse ícone que são os Ramones. Eu fico pensando que é quase de um ponto de vista de uma estratégia de marketing, sabe? Tipo, você consegue identificar a marca da Nike. Você conseguir identificar, isso aqui são os Ramones, isso aqui é punk. Era muito claro, era muito objetivo. Em poucos traços, né? Em poucos elementos, você sintetiza, você traz o que é a essência do negócio. Eu acho que essa é a parada dos Ramones. Sim. E acho que eles também levaram a simplicidade a um nível a mais, né? Talvez. Talvez eles tenham conseguido levar um pouco a mais do que o próprio New York Dolls ou o próprio Stooges, porque porque pelo menos de uma maneira simbólica, assim, porque os Stooges ainda tinham uma certa complexidade nas guitarras e New York Dolls, ainda querendo ou não, tinha aquela influência clara dos Rolling Stones ali, era um Rolling Stones crachado. Uhum. Agora o Ramones realmente teve algo único e sintetizou realmente essa Stooge. Até tu falando na Stooge, um exemplo, meu exemplo favorito dessa atitude dessa galera, a geração branca, né? A geração, no sentido de a geração vazia, The Blank Generation, do Richard Hell e The Voldoids, que na verdade até o baterista do Voldoids era o Mark Ramone antes de ser Mark Ramone. Uhum. E uma história que também sintetiza muito isso, que eu acho interessante, é quando o Richard Hell fez uma camiseta escrita "Mate-me, por favor", com um alvo no meio. Uhum. E Nova York nessa época não era um dos lugares mais seguros do mundo pra andar normalmente, ainda mais com uma camisa dessa. Uhum. Então, tanto é que ele não teve coragem de usar, mas aí foi lá o Richard Lloyd do Television e foi tocar com essa camisa. Uhum. "Mate-me, por favor", e com um alvo. E ele conta que chegou uma galera pra ele e perguntou: "Pô, tu tá falando sério, cara?" Tipo, a galera meio que... "Tu quer morrer mesmo?" Tipo, a galera meio que considerou seriamente matar o cara, porque ele... Uhum. Tipo, era o que tava... Era uma cena muito louca aquilo ali, era... Não, e é muito performático, né? Tipo, é o momento que você... Tá, mas isso aqui é a música que eu tô cantando ou eu tô falando sério sobre essas coisas? Tipo, é o que eu realmente penso? É, tipo, eu tô vestindo essa camiseta e eu tô tirando onda com isso ou eu tô falando pra me matar mesmo, né? Até eu vou fazer uma relação aqui que talvez... Não, eu não vou fazer a relação porque até esqueci o nome da mulher. A Marina Abramovic. A Marina Abramovic, que foi uma performer, né? Da arte performance e tal. E ela tem uma performance que é bem conhecida, que é "A Artista Está Presente". E que basicamente o que ela faz, ou o que ela fazia, né? É que ela... se sentava numa cadeira, num espaço, né, previamente estabelecido, que tinha uma cadeira, uma mesa e uma cadeira. Ela se sentava em uma das cadeiras e as pessoas que estavam ali para participar da performance, elas podiam se sentar na outra cadeira. E era só isso. Isso era a performance. Só que a partir dali começavam a acontecer coisas. Tipo, as pessoas se emocionavam, tipo, eles não falavam nada, mas eles simplesmente... Mas, ah, não, mas é que eu tô... Agora a viagem foi grande, viu? Porque é que, na verdade, essa é uma das performances dela, né? E tem várias outras que são performances que colocam a vida dela em risco de alguma maneira. Se você vai ver o movimento punk, ele tem bastante isso de colocar a própria vida em risco, até nos próprios shows, né? Tipo, às vezes não a vida em risco mesmo, mas eles se arriscavam na própria performance de você se jogar, e às vezes se estapafava no chão e de você se jogar na plateia. É. Isso aí é uma coisa que o Iggy fez muito bem. Isso aí é uma das influências que o punk tem do Iggy, de realmente se machucar no show e cuspir na plateia e sei lá, e até um negócio meio escatológico de vomitar, e, enfim. Tem umas entrevistas interessantes do Iggy das antigas, que até no programa de TV ele tá com o dente sangrando, que ele tava cantando lá e fazendo as performances dele. Ele depois foi pra entrevista lá pro cara e... Ah, eu achei aqui, ó. O nome se chama Rhythm Zero. Rhythm Zero. Ritmo Zero, né? De 75 é a performance. É uma das famosas... É uma das performances mais famosas dela e talvez a de maior risco, né? Ela tinha colocado 72 itens sobre a mesa. Entre um deles, o machado, uma pistola e uma bala de revólver. E ela ficou por 6 horas nessa galeria. E o público podia fazer o que quisesse que ela não ia resistir, né? E aí teve um cara que chegou a colocar uma arma na mão dela e apontar pro pescoço dela. Aí, tipo, meio que a produção interviu e não deixou a coisa acontecer, porque o cara podia realmente matá-la. E isso é de 75, olha só, veja que curioso, né? Tipo, a mesma época, na verdade. Nossa, que devaneio. Não teve a resposta aí, Rafael. É o Ramon São ou não o pai do punk? Pô? Ah, cara, essa resposta... Tem que dar uma resposta pra isso. Joguei na fogueira. Disso que eu falei, cara. Eu não sei. Os pais do punk é difícil dizer. Eu acho que eles foram os caras que sintetizaram um movimento que estava acontecendo ali. Pai é quem cria. É. Pai é quem cria. Eu acho que eles estavam dentro de um movimento que já estava acontecendo, né? Como tudo nesse mundo. Mas eles... acho que eles criaram um marco. Eles criaram um pouco... de certa maneira, criaram um pouco um antes e um depois, assim, dos Ramones. Até pela influência que eles vão ter em toda a música pop que veio depois deles. Você vai ver todas aquelas bandas que a gente também escutou e ainda escuta. O Green Day, o Blink, o Dof Spring. Rancid. Esses caras todos têm uma influência muito clara. É, bandas, é. Né? Mas você quer uma visão controversa? Uma banda que a gente não citou aqui, que era importante, o MC5, que é uma dessas bandas do Protopunk também, que lançou um álbum em 69. Na verdade, eles nem chegaram a lançar um álbum próprio mesmo. É um álbum ao vivo que foi lançado. Ah. Mas eles já estavam desde o final da década de 60 ali fazendo show. E segundo ele, numa entrevista que eu vi, esse marco que começou o punk, segundo ele, é o marco do fim do punk, na verdade. Porque a partir disso aí, daí começou a ter aí, tipo, não sei se você já viu propaganda comercial na TV com música punk no fundo e programa infantil com os ursinhos tocando guitarra, música punk. E segundo ele, isso aí foi o começo do fim mesmo, que foi quando popularizou e começou a ser explorado de uma, mais de uma forma comercial. Então fiquem com essa aí, eu não vou responder a pergunta, é só... É, sim, entendo. Entendo a parada, mas tipo, é aquela coisa, né? Tipo, se você entrou na indústria fonográfica, aí você, de certa maneira, você deixou de ser punk, né? Porque você vai deixar de fazer shows tão pequenos. Exatamente. Você O Thurston Moore do Sonic Youth costumava dizer que vender mais que 1 milhão de cópias não é punk. Isso até com uma maneira direta, que esse renascimento que você falou, que isso aí foi meio considerado. Porque o punk, ele, a partir do momento que ele fica famoso, ele já começa a decair, né? E logo após já começam a surgir os movimentos. Que são o pós-punk, que é aquela linha mais The Cure, principalmente Joy Division, o New Wave, que veio logo depois disso também ali, que foi o que marcou a década de 80, né? É. Então o punk... The Police. Dizia-se que o punk morreu, o The Police, exatamente. O punk, na verdade, acho que ele nunca morreu, né? Tem muitas bandas da década de 80 aí, na verdade ele até, depois das bandas que vieram ali, a segunda onda, talvez, do punk, ali, o Black Flag, Dead Kennedys, que só o canal chamava de hardcore até, porque era um pouco mais, mais pesado, um pouco mais... Mas ainda foram bandas mais no underground, assim, não estavam no mainstream, e aí a década de 90 foi onde a gente teve o retorno, né, principalmente com Green Day e Rancid, Offspring. Aí daí queria-se toda essa controvérsia, né, se o punk realmente morreu e essas bandas vieram fazendo esse sonzinho um pouco mais pop, ou o que, na verdade, nessas dissidências do punk, cara, não sei se tu tipo, tem as bandas, por exemplo, The Buzzcocks, o The Undertones, o próprio The Descendants, que foram bandas que começaram já, nessa época, a fazer músicas punk, mas músicas românticas, cara, até sugiro que tu coloque na edição aí a música do Buzzcocks, Ever Fall in Love, que é uma banda que toca no... É uma música que ficou muito famosa, porque ela teve muitos covers, cara. Essa música, pouca gente sabe que é do Buzzcocks, só quem conhece Buzzcocks, mas ninguém sabe que era de uma banda punk, que é uma banda... É uma música... Ever fall in love with someone, ever fall in love with... Tá ligado? Enfim, bota a música aí, corta a parte que eu não sei cantar. Eu não sei cantar direito, não vai ficar merda. Eu não vou cortar não, vai ficar. Muita gente culpa algumas bandas da década de 90 por fazer o punk meio que ficar mais pop, mais romântico, mas isso já tinha. O próprio Ramones fazia isso, até isso é meio contraditório quem critica, porque eu nunca entendi muito bem essa crítica de não poder fazer uma música mais romântica e tal, mas o Ramones fazia isso desde o primeiro álbum até o fim. Mas enfim, aí fica essa dica, o que é punk, até o que é punk e o que não é punk, sempre foi uma linha um pouco tênue da definir, né, pra definir. Sei, sei. É que você tá indo pra uma linha de entendimento do que é punk, que os Ramones já são traidores do movimento, se você... É, não, mano, fala isso, eu não quero ser lixado. Não, nem são, não acho que sejam, eu só acho a linha meio tênue entre quem faz música punk e não é, e é meio romântico e ao mesmo tempo, mas também tem isso, né? Não é só a letra ser romântica, né? Às vezes é ritmo e é talvez a atitude e talvez o objetivo também, né? Se o objetivo é vender milhões de cópias ou se o objetivo é fazer uma música sincera, como o Ramones fazia. Acho que questionar a sinceridade do Ramones é algo que não tá em pauta aqui, mas... É, pois é, eu acho que se tem uma coisa que é O que é muito punk nos Ramones é que eles eram muito honestos, assim. Eles eram um jorro de energia, de uma coisa muito vital que vinha deles. E esse negócio de as músicas deles terem coisas românticas é porque acho que eles viviam essas coisas também. Fazia parte de você ser um cara meio esquisitão e ter frustrações amorosas e tal. E da música ser pop é porque eles ouviram muita surf music quando eram mais novos. Eles são os caras que passaram pelos Beatles e que ouviram muito a música dos anos 50 e que tem influência disso aí, e que queriam se comunicar. O negócio do movimento punk, né, tipo, se vendeu mais de 1 milhão de cópias já não é punk, aí realmente é o tipo de coisa que não interessa tanto, porque daí a gente tá falando de querer ficar mijando nos lugares e ficar definindo isso aqui é uma coisa, isso aqui não é outra, né? Essa discussão aí não vai pra muito lugar. E pra fechar, só queria dizer que a gente não falou, mas o nome verdadeiro do Joey Ramone é Jeffrey. É verdade. E isso me lembra muito, sei lá, um cara sentado com a espingarda lá no Texas, na frente de casa, Jeffrey Riemann. Mas pra fechar, na verdade, eu queria dizer que, pra quem tem curiosidade de saber como é o Renato Negrete, basta olhar a foto do vocalista do Television. Que eles são idênticos. Eu preciso mijar. Acabou mesmo? Acabou. Ha ha ha ha.